coração, pois o meu rap é crime. Thugs, boss, nossa shit anda firme. Vida de espírito, vida esquisito, pra alguns nada bonito. Fla, nigga, mito. Eu sei, boy, que a puta da vida é fodida. O vício vicia noite e dia. Alguém na correria, em busca de alguma guita. Pro vício se manter, fumar, beber. Merdas para fazer, tanta merda para esquecer. Aqueles que falham, as cenas correm mal. Thug é uma história, onde é que anda o ponto final? O boy que tá caroço, rapar no calabouço. Um otário que tá para todo, facada no pescoço. Roubo, tráfico, droga, a bofe anda à coca. Saramago, sem tropa, a boca, no fim de a boca. Não perseguem ninguém, mais um bandido. A sirene do street, o indivíduo já tá escondido, é fudido. Alguém que fala quê? Alguém que fala à toa. Um dia na boa, apanhámos está à toa. És tipo uma zebra no meio de 10 leoas, se foda. Zebra grampada, trabalhinho, comeram todas. Na boa. Quando os bravos falam alto, os putos ficam calmos. Doidos são chamados, assunto é delicado. Estou farto desses niggas, não valem um centavo. Arranjam merda connosco e tornam-se famosos. Niga, vem, vem. Vem tua, tua tropa, venham 20, venham 100. Prepara o teu rapaz para o bang, bang. Uf, não engole, sabes de ninguém. Happy, colhões, é tudo que a gente tem. Motherfucker, tu o que é que tens? Teu bairro é fodido, é, parabéns. Um carro roubado a descer a tua estrada. Motor desligado, luz apagada. Fogo, caçadeira, até cheira a carne assada. Broda, criminals, é gente malvada. Da calada, da noite cerrada. Quantos anos dormem? E o diabo é o teu anjo da guarda. Ha, além Halloween, larga um gajo de G. A vida que eu tenho não fui eu que a escolhi. Ninguém corre atrás de mim, não me queiras encontrar. Põe-te mais manso com um carocha de sacaço. Tu és gangster. Eu sou uma gangstar a brilhar no lugar do Pablo Escobar. Niggas querem o cargo, cargo está ocupado. Eu vejo candidatos a G em todo lado, cada bravo. Porquê que esses putos são espigados? Roubam massa de tabaco, pum, vão de saco. Thugs, dog, G, o microfone. Thugs, dog, G, o microfone. Thugs, dog, G, fantasada, rap e bitinho. Que liga é tudo ou nada, acompanhado ou sozinho. Cansadeira, 7kg, 1675. Brincadeira, para que um 38 no necinto. Gangster, encanta farta de flá. O mundista fala, canta passa de calá. Goleba banhada, capaça de calá. Goleba no focinho, capaça de calá. Sozinho no caminho, tá procura a nota. Tá caga na catota, playboys tá manda boca. Cuidado, afasta. Zona está quente, palácio de caça. Direto para o dente, entendimento confuso. Cabeça já flipa, certa falta um parafuso. Tudo tá complica, quando o assunto é guita. Calá, é uma leitura gama. A mim se encantando, para o banhada pantana. A que se foda, yo, o Zé Guta fazendo. O movimento é sócio, o movimento é nigga. A vida é só um, que a mim segura a espiga. Mundo é doido, amigos é fratela. Pensamento estúpido, tipo que se cadela. Amigos antes em tina, yo, posso se encantina, yo. Fuck tudo a game, yo, seguinte aprende, yo. Rap alto calibre, bala pelo ouvido. Perdido no tempo, comigo está fodido. Esquecido no esquecimento, cada dia. Gangsta MC, demais pelo yo, cozê com o que de mim. Cozê com o que de mim. Thugs, Thug G, no microfone. Thugs, Thug G.